Katsu Jimani, descending 4,000 feet, I'm arrive at Kilometer 1015. Alright, descend to what altitude? Two, three, nine, 4,000, Kilometer 1015. And 4,000, 1015. Chame a 225, chame a torre 118 decimal 95. 118.95, GRAF, até logo mais, 625. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Muito bom dia, Mike Juliette Romeu de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Segue na sua escuta, locado 01195 no transponder. Está mantendo 510, AGL, controle no POP. Agora na vertical da BR324, sentido Pirajá. Sente, Mike Juliette Romeu, fica atento ao Alfa Kersen do Chané, passando a marca 2T. Sente do Chané, não vai interferir, Romeu. 325. Chané 225, continua a aproximação, aguardando a autorização de posto. Aguardando a autorização de posto, 625. Lula 759, decolado 52, controle 20.8. 208. Já posso manter a posição. That's right, 126 decimal 0, 125 decimal 45. 125 decimal 45, 126 decimal 0. Antônio Salvador, Gono 759. Gono 759, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, totalizado direto Leda. 360 direto Leda, 759. Solicita. Cruzado 045 para João Durval, Vitor Neualfa. Amador, bom dia, estou 3304, com a Lima. Não, não sei. Gente, mas que cuidado, está retaguardo mesmo, autorizado cruzamento da sinal 1-0. Reporte para giro de base, mas que cuidado. Delta está ali em cruzamento 1-0, na retaguarda do tráfego, reporta a base. Bravo no pátio 5, correto? Gente, autorizado para ser novembro, Vitor Bravo, mil pés direto, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, aciona 01 no 7, novembro, Oscar Romeu. Verônica Romeu, cotejamento correto, acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95, confirme para mim, por gentileza. Azul 4234, autorizado Daniela e Manteca, de Ciro 9-0. De Manteca. Voz Foto Alfa, livre de decolagem, pista 97, 0.40 graus, 0.3 mais. Vamos para a sua direita, cruzando a sinal 1-0. Chiné 6225, solo aos 55, leve à direita, no solo 219. Direita 1219, 6225. Siga, novembro horário, calma deu. Excelente, ele tá. Fora do solo, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, decolou 256, chame contorno 20, decimal 8. 1208, Oscar Papa Alfa, graças. Mike Eco Delta, autorizado giro de base, reporte curto, final 97. O Mike Eco Delta está autorizado, base vai repassar na coisa. Azul 4234, livre de decolagem, piso 1-0, vento 040 graus, 0.3 mais. Livre de decolagem, piso 1-0, azul 4234. 545-3365, bom dia. Conto controle, helicóptero Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, mantenha condições visuais, tenha cidade no litoral, reporte visual com o local de pouso, ITGL. Reportará, quartel de Amaralina, Oscar Papa Alfa. Mike Eco Delta, leve pouso, pistão 7, vento 030 graus, 03 mais. Lembrando a 7, Mike Eco Delta. Toca remetida apenas. Não, é um heliponto? Pode falar. Afirma, é o heliponto do quartel de Amaralina. Sim. Gratou. Cristiane 6225, segue Alfa Juliette Portão 01 no Pátio 1. Alfa Juliette para 01 no 6225. Cat Sult 9, descendem 2000 feet, create final IOS para establish localize. Cat Sult, CBA, Cat Sult, American Sult. Mano 759, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 33, 251, 759, bom dia. Controle, bom dia, azul 4234, perfil da Fuca Caju. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da Fuca. Na saída Fuca, sobe 350, azul 4234. Papai Romeu, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, livre frequência para coordenação. Pronto, ataque volume 093, tem 184 a bordo, 3:45, alternando o caminho. Tem vídeo voo no 00 até destino? 1803. Tem. Pessoal, mãe, que é cuidado. Dia quando pronto, 1895, 095. Papatão, lógica, Papagol, informação em Cicé, Lima, Norte, cópia. Ah, 3304, desça até 4, meu país. 5362, na escuta do controle de Salvador. Ingresso na pista, reporte alinhado, pronto para decolagem, 90 com o meu. Avisado pelo 3604. Avisado Serra Bravo Uniforme Fox, via Whisky 1, nível 090. Decola da 10 com curva pela esquerda, segue o perfil lotar. Aciona 5536, controle 120.8, torre 118.95. Java Alfa, visual, quartel de Amaralina. Java Alfa, lhe frequência a coordenação. Confirme ótimo da Golf. 0090. Bolo 093, autorizado a linha de manteiga, de 090. Linha de manteiga 093. Da direita, no perfil da lotar. Linha 093, livre de decolagem, pista 90, vento variável 2 mais. Autorizado a decolagem 10, 093. Agora, confirma apenas o Tobi. Change. São Salvador, o Mike Zulu Juliette. 02. Chame controle número 0.8. 0.8, Salvador da Esparga. No término, Mike Zulu Juliette. Reportando o término, ok. É o papá da Esparga. tá, novembro, acho que não me mantenho no meu pés no corredor Axé, reporte no farol da Barra. Repassar a farol da Barra. 01 no meu pé acionado. Forçaria 5955, bom dia, informação do Céu Lima, guarde cópia. Eu vou falar chamando táxi. Vitor Romeu Alfa? Vitor Romeu Alfa, está afastado 40 mil e está autorizado a levar frequência para coordenação. Controle voa, voa no 093. Voa no 093, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, possível, ótima. Posso autorizar a Leda, o Gol no 093. Leda. Azul 4234, chame centro, Recife, frequência no 25.45, alterna no 33.65. Recife 12545, alterna 3365. Bom dia, obrigado. 3304, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento TLS sexual e reposto estabilizado no localizador. 5362 na escuta. Depois mais um 091, no meu pés. American 239 intercepting the localizer at this time. 239 contact Tally 118.95. 239. Fosco e ponto para ingresso, pode ir 109. Gilete ao meu? Estou fazendo o chame na Papá. Tower American 239 on the ILS X-ray. Charca 339, good morning. QNH 1015, report in Miguel da Alacas. QNH 1015. Romeu. Então, 3604, informa o helicóptero mantendo entre 500 pés e 1 no meu pés, entre pelo Iduna, não é na interferir na aproximação do senhor. Sim, senhor 3604. Escuta. Gente, com o Neto, só confirme, gentileza, a intenção do voo sobre a corredor forte, qual a intenção? American 239, gear down. Ford, have you sight cleared land runway 10, wings global with 3 knots, America 239. Clear to land, 10, American 239. Tipo 5362, autorizado a chegada bom, se desça para 4000 pés, que é legal no 015. 4000, ajustado no 015, para informação, teremos contato com o centro Recife antes de chamar o centro. Já percebi, tipo 5362. Sim, 5362. Casada Rocha Romeu, contexto do Valença, passou para 10, Farol da Barra, mantendo o meu pé. Nove Barra de Romeu, informe o sétimo de pouso. Mando Valença aos 25. 1-1-2-5, copiado, linha frequente para coordenação. Prescrevendo para 1-2-3-4-5. Câmera do reboque? Positivo, aqui estamos aqui na ponte número 3, fito reboque aqui. Gente, grato, bom dia. Realmente, bom dia. Sétima João Zernova, após a passagem do Boeing na final da 1-0, autorizado, até a testeira de turbulência, pistão 1-7, vento 0-5, 0 graus, 4 nós. Máximo curso, Lima, bate cópia. Autorizado, decolagem pistão 1-7, vento 0-5, 0 graus, 4 nós. Depois do decolagem, mantém-se no setor, guardando para cruzar o campo. Tá, 3604, Sema Torre, 1-8-95. Sema Torre, 3604. Right, contact ground, 1-1-9. Para o Golfo, autorizar o DNA e manter o cabeceiro 3-5. Através do farol da barra. Mais 1-0-9, autorizado o cruzamento do campo de imediato, sob a cabeceira 1-0, repórter livrando. Autorizado o cruzamento, sob a cabeceira 1-0, repórter livrando. Romeu, fica atento a um Airbus da zona final da pista 1-0, que está sendo marcado externo. 304, final 1-0. Contra 304, ajusta 1-0 no 5 agora de terminação de pouso. 304. 093, Romeu, centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Agora 25, 1-9-3-3-5, 0-3. Now American 339. American 339, ground 1-2-1-9. Yeah, no answer on 1-2-1-29. Try them again. Right, control taxi with that before Juliet, American 339. Okay. 1-2-0-8, transponder 5-0-0-2. 304, fora tráfego helicóptero número 10, fora deixa de aproximação sem interferir. No repouso 1-0-0-0-5-0 graus 049. Controle Salvador, Guardião 09. Guardião 09, mantenha condições visuais, 110 no litoral norte. Condições visuais. 510, passa escuta. Alpha and Juliet to gate 11. Pay attention to following car. Ok. Alpha, Juliet, follow me car to 11. Salo, Salvador, bom dia. Eu vou ir a passar para a cópia possível. C5362, direção para 2 de meu pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, autorizado LX e LS X-Ray, reporte da caixa estabilizada 5362. Azul 4489, direção até 4 de meu pés. Ok, 1-1 autorizado, chame para o táxi. Papa Ruf, decolagem autorizado, cabeceira 35, vento 030 graus, 59. 3304, sala 12, ao livrar 1219, bom dia. 219, ao livrar. Desça para nível de voo 050, QNH 1015. Do 4489, informe sua velocidade. 3304, livrou. São 3304, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, 3304. Aguarde, 449. Controle, Oscar, por favor. Estação Guaxa Papa Golf, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 090, saída Lotar. 090 na Lotar, Golf. Papa Golf, quando possível, direto Lotar. Voando direto Lotar, está presente. Eu, Fox Lima, confirme o pátio. Série 5955, confirme a autonomia. Uno Uno, autorizado táxi até o hotel. Na hotel, mantém a posição, chame a torre em 118 decimal 95. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, pronto, cópia. Já de Salvador, Petrolina, decola da 35, comprou a Norte, inscrita 1.000 pés, aciona 5574, controle 120.8, torre 118.95. Dona Trevinha, 1.0.9.4.4.5. Eu faço a atingir meu corrigimento correto, acionamento táxi, chame torre 118 do Simão 95. Salvador, do ano 649, informação Mike, já tem nossa autorização para Porto Seguro. Do ano 649, Porto Seguro 360, pronto, cópia. Pronto, cópia, do ano 649. Autorizado Porto Seguro, via Peruísque 50, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil da Euleuda Bidev, aciona 5546. Controle em 120.8. 360, posto seguro, abriu em 5.0. Cola no 0 direita, da Euleda, BDF. Transporte 5.5. 141B, controle de Salvador, 120.8, 649, pronto para o curso de acionamento, posição 5. Já está pronto, curso de acionamento, posição 5, gol no 649. Gente, chame para o táxi, gol no 649. Autorizado para o estacionamento, chama táxi, gol no 649. Cinco chamaradas, 5362. Azul 4489, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ELS X-Ray, é pós-estabilizado no localizador. 2000 autorizado ELS, desça para 4489. Salvador, bom dia, 35362, estabilizado no ILS da 1-0, 1,5 externo. 35362, vista 1-0, 1-5, reporta baixar travado. Reportará quando baixar travado, 35362. Joque 1-1, autorizado táxi via Alfa Juliette 1 Índia, até o ponto de espera. Quando ela chama torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-5. Baixou travando externo, 35362. 5362, pelo autorizado pistão na 0, vento 020 graus, 2 nós, vento calmo, 35362. Livre pouso na 0, 35362. Azul 4489 está autorizado a iniciar a redução. 4489. 9978, desce até 3.000 pés, do que na 0, 1, 5. 3.000 pés, 1, 0, 1, 5, azul, 9, 9, 5. Rádio 09? 09 nas costas. Você está retornando para Salvador? O 09 deve permanecer pela região aqui por volta de uma hora, com problema. Salve, João Seba, ou Escoca Dente? Salve, João Seba, Escoca 5-5-5-0, use o contato. Fai, bomf, to bomf, arrive, QNH 1015. Bomf, bomf, arrive, 1015. Alternativa Salvador, visual consultando para o cidade. 1649, segue o Tucano da Força Aérea até o ponto de espera. Quando lá chama o torre 1182195, ajuste na 096. 096, ciente, segue o Tucano, ponto de espera sua e 1825. Corrige na ajuste na 095, gol 1649. É, confirma o gol 1649? 5362 informa um grande bando de urubus na quantíssima final aqui. 6352, solo aos 22, a livrar direito a 1219, obrigado pela informação. Livrando 219, obrigado, 5362. Azul 4489, copiou a informação do companheiro que pousou a 3. Copiou o colega, tá ciente, o 4489 baixar pra lá. Azul 4489, vento variável 39, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado por 90, azul 44 de maio. Trip 5362, autorizado táxi de Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, trip 5362, na direita. 1-1, faz o pulo de virar na final ali e mantém a pistola 0. Salvador, bom dia, Golden 49, quando você espera 610, essa visão que está no campo para decolagem. Sente, meu nome é Cotelo, mantenha que eu espero, bom dia. E quando espera, Golden 49. Fazer 4489, solo aos 24, ele vai direito, ao 21, nesse manobre, bom dia. 219 até mais, 4489. Solo azul 4489, ele vai na eco. Azul 4489, bom dia, autorizado ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4489. Direto para o farol de Itapuã, Venegal no 015, reporte através do Parque do Sul para a descida. Localizador azul 9978. 9978, chame a torre 198 decimal 95. 1895, 9978. Repeat, descendo, stripping 5217. 5217, descendo para level 100. 100, trip. Tomei agora de autorização de pouso. 10 no meio, aguardando, 9978. 9, ingresso Juliette, portão 09. Atente ao veículo, follow-me no travesso 08. Juliette, por 9, atente, follow-me, 4489. Olha, Mike Juliette, ao meu. Prossiga, Mike Juliette, ao meu. Próximo à mansão, solicita a atenção a 1.500. Para fazer uma imagem aqui em Salvador. Autorizado, Mike Juliette, ao meu. Juliette. Na vertical do parque de exposição, parque de exposições. 7, Mike Juliette, ao meu. Solo Salvador, está autorizando 79. Está autorizando 79, informação do curso é Mike, é uma cópia. Está pronto para cópia. Gente, número 2, aguarde, está 3179. Descendem, Fatlevel 050, Kenneth 1015. 050, já tem 4 andar. Autorizador 0, vento 040 graus, 4 nós. Livre pouso na 10, baixou e checou, 9978. Romeu até Juliette Serra, informa helicóptero, Mike Juliette Romeu no litoral, no centro de convenções, mantendo 1.500 pés. Mike Juliette Romeu, informa helicóptero, Papá Romeu até Juliette Serra, procedente de Manati, em direção ao farol de Itapuã, mantendo 1.10. Hotel Juliette Serra, ciente, está agora a 1.510, Mike Juliette Romeu. Eu sou Salvador, o Jefferson Nona, prefeito da Molo, código. Confirma para o controle? Jetro 1 decolado, perfil da Mega Cobra. Jetro 1, contato radar, suba para nível de voo 210, sai da Momo. 210, Momo, Jetro 1. Sala 3859, desça até nível de voo 100, na chegada Golf QNH no 015. Arbor, Elefa. Não, não tem condições de cruzar o nível 100 antes de 15 minutos de Salvador? Ah, negativo. Foxtrot Lima, decolagem autorizada proa norte, vento 030 graus, 4 nós. Nível 200, decola da 17, curva pela direita, serviço de saída da Euleda, ponte direto, acena 5014, controle 120 decimal 8. Quando eu não estou recebendo o mesmo. Alfa, acho que eu dei meu correto, confirmo parte para o B. 29, controle 120 decimal 8. 208, Foxtrot Lima. 8, Ligão. Azul, 9978, continue táxi, via Alfa, reporte gente da Juliette. Via Alfa, reportar a Juliette, Azul, 9978. Obrigado. Patrulha da 3. Colagem autorizada, pistão 1-0, vento 040 graus, 4 nós. Autorizada, colagem 1-0, quando vem 4 nós. É direto Petrolina, quando possível seu estimado de pouso e aproveitar para o destino. Possível, a ideal para o destino é 247, se apresente e está estimando em mais 2 horas Petrolina. Certo pouso, o meu foco está de Lima. Teste, 3259, aguarde, estou seguindo a descida. 224, controle 120, 1-0. 3259, 4 mil pés, renegar no 015. Então, 3259, como tráfego 1-0, 12 milhas, sumo oeste, mantendo o nível de voo no 00. 3527, traffic. 9, correction. 10 o'clock, 11 miles, south westbound, crossing for level 090, support south. 19978, autorizado ingresso Juliette, parte 1, portão 10, atente ao veículo, follow-me no através do 08. Ciente, vai pro 10, está visual com follow-me 9978. Ah, 3859, atração para evitar tráfego, curva direita na proa 245, limite 8 milhas nessa proa. Quando 649, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, quando 649. Controle Mike Red, o meu próximo ao farol da barra, agora onda detecta. Teste Mike Red, o meu. 359, direto Duna, 4 mil pés. Duna, obrigado, 4 mil pés. P-5217, veteran for spacing, turn right and heading 260, limite 10 miles. Turn right, heading 260, limit 10 miles. 3859, 3 mil pés. 4003, informa helicóptero, Romeu Foxtrot Lima, mantendo 500 pés, Alfa Sierra 50 à sua direita. 10, primeira curva à direita, segue perfil Arbor, Elefa, Asana 5033, controle em 120.8. Possível 09? É possível da presente acender para 2 mil pés. Autorizado, Guardião 09. Autorizado, atenção a 2 mil pés, Guardião 09. Coluna 649, autorizado direto, Leda. Direto, Leda, Coluna 649. Tip 517, descend para level 080. 080, 517. Hotel de Lecerra, através do Pito Açú, Lecerra vai para o meu documento. Hotel de Lecerra, desça para 500 pés, chama a torre 1-1-8-2-1-9-5. Oscar Papa Golf, livre frequência para coordenação. Corrigindo, Oscar Papa Golf, chame centro Recife, frequência no 25.45. Lá do cruzamento da final do eixo da hora 038, a ponta girando base 17. Autorizado o cruzamento do final do ano 0, chamando a base do ano 7 e o hotel do DFS. 2009, mantém presente, Karen. CP 517. Descend para level 060. 060, confirm heading. Turning right heading 220. Limite 100, cima de serra. Confirm turn right or turn left? Turn left, correction. Turn left. Controle Guardião 09. Turn left, prossiga. No momento, autorizo ainda acender para 3 mil. Autorizado, 09. Autorizado, acessão a 3 mil pés, Guardião 09. Trip 517, descendo em 4000 feet. 4000 feet, 105. Sabe 2 mil pés já pode estabilizado no localizador. Informa um helicóptero mantendo 500 pés à sua esquerda. Paciente, vai informar estabilizado 2 mil 3859. Patrulha 03, fica atento ao Airbus da STAN, a sua posição de 1 hora 7 milhas, rumo sudoeste. Equipe de Salmo, chama o táxi, chama o número 25. Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.25. Recife, 25.1, 33.25, turno 649. Recife, 517, turn left head 190. Left 190. Cheiro no ONU, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 33.65. 25.45, 33.65, pelo Bravo, chame na Papá. Tá autorizado, 3859.700, peça com referências visuais, confirme. Informativo. Então tá livre, Simba 3859. Informa da estabilizada, 3859. 3577, 3000 feet. Confirma, 3000 feet? 3000, tá desconfiado. 3000 feet, mantém presente, limite is localizer? Roger. Eu disse 31 a 909. 90. Salvador, boa tarde. Cena 6312, tá mantendo o ano 5 já. Cena 6312, 3 horas chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 0 no 5. Chegada a Mari, descida 0, 0. Bora para a luz, questionar 63 ano 2. Seria possível voar direto para o Itapo, ou não? 6312, direto Itapo. Direto Itapo, 6312. Trip 5817, to intercept local course, turning left, heading 160, descending 2000 feet. 160, 2000 feet, 5217. Lote CEA, solo aos 39, livre direita na OSC, estacionar frequência livre, bom dia. O hotel Juliette Serra, aguarde para ingressar na taxiway OSC. Já 09, confirma o controle. Acesso, outro para trás. Tá mantendo o meu pé novamente? Retornando para o meu pé. Sente mais de 09. São de obras. Rio Bravo, autorizado o ingresso na site, reporte alinhado e pronto. GP 517, traffic information, south of the Duna, maintaining 1000, option 44. 517. Estabilizou visual, tá 3859. 3859, chama a torre, 1-1-8, decimal 95. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3859, estabilizado, pode estar checando. 3859, gestão na 016, pouso autorizado na 0, vento 040 graus, 5 horas. Pouso na 3859, 10. Solo na 3179, para o táxi, estou na Galeão, 4 horas, eu estou no DPLD 215. Confirme para alguém? 215. Tan 3179, segue o foco assim da Bianca até o ponto de espera. Vamos lá, chame a torre 118 decimal 95, ajuste na 096. Segue o foco assim, a ponto de espera no 8195, 106, Tan 3179. Salvador Tower, good morning, 3P5217. 352, Paul Sava, Canade 1016, continue approach, report landing in Bala Locket. Aí, ué. Em qual área? 40, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil de saída da Euleda Motiva. Aciona 5036, controle em 120.8. Não entendi, o azul 14 na bronze. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. E Lima, Kilo Bravo, decolagem autorizada 97, vento 030, grau 05 nós, atenta para o sinistro de turbulência do Airbus da Frank, pousando na 0. Fire Taxi, 8-8-3-20, autonomia alternante, Goiânia. Xana 6235, autorizado táxi, direito em até Ponte Fera. Com uma chama e torre 118 da semana 95, ajuste no 096. Direita na Índia, Ponte Fera 295, 1016 agora, 625. 3859, solo aos 43 ali, grau 91 no 69. Obrigado. Grau no 016. Alfa Oscar do lado ingresso, a porta aliada pronto, cabeceira 17. O senhor pousa em Valença, decolar chama o controle. Mantendo 1.500 pés, que é legal na zona no meio. Salvador, bom dia. Papatango Lima, Kilo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, mantenha 3.000 pés, conforme a saída árvore. 3.000 na saída árvore, Lima, Kilo Bravo. Lima 312, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado no localizador. Destina para 2.000 pés, reportará estabilizado no ótimo, 312. Lima Kilo Bravo, informa a altitude que está mantendo. Alfonso? Altitude, Lima Kilo Bravo, não estou recebendo o sinal do Charlie. 200 pés. Falei 500 pés, Kilo Bravo. Pode ir cruzando 2.000 pés, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo. 1.000 pés, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, então para evitar tráfego, curva esquerda agora na proa 2. 40, seu limite é 8 milhas nessa proa. Proa 2, 40, limitado a 8 milhas. Proa 2, 40, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo. Kilo Bravo, trip 219. Trip 5217, solo aos 46, chame solo 121 no 69. 219, trip. Alô, Salvador, bom dia, trip 5217. Trip 5217, bom dia, autorizado táxi Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, trip. É 6225, decolagem autorizada pista 1-0, faz decolagem curve à esquerda na proa de Elefa. Ok, após a decolagem, curva esquerda da proa de Elefa. Inicia aqui uma corrida de decolagem da 2-0. Tomate aí, Dolemão Kilo Bravo. 3179, mantém o ponto de pé. 3179 ali, mantém a cabeceira na zero. Eco, Alfa Oscar, decolado os 47, controle 120, 8. 208, Eco Alfa Oscar. 225, decolada às 47, controle 120, décimo 8. 1208, grato, bom dia. 6225. Para 200, direto Elefa. 200, Elefa. Confirme a posição. Corrigindo, Leda, é com a Oscar. Direto Leda, Oscar. Controle Salvador, retornando, chamar 6225. Chamar 6225, contato radar. Se possível, esquerda, direto Elefa. Elefa, direto Elefa, pela esquerda, 6225. Lima Kilo Bravo, subir manter nível de voo 100, quando possível, começar a proibir para o destino. Vai ter uma produção 285, o Lima Kilo Bravo. Direto destino, Lima Kilo Bravo, subindo até nível de voo 100. Destino, acendo a luz ao som, Lima Kilo Bravo. O sinal é 312, torre, 1 noite, decimal 95. 8, decimal 95, boa. 360, decola da 10, com a primeira saída, correção, perfil da Arbor, Elefa. Aciona 5056, controle 120, decimal 8. Olha, autoridade do 360, 4,34 Brasília, Arbor, Elefa, decolando da pista 10, apelo 17. 05056, contenimento ainda 208, contenimento 304. Country 304, contenimento correto, chama o pronto no 04. Mantenha a proa até o nível 040, coordenação com o controle de Salvador. Decolagem zona 0, mantenha a proa até 040, fica pergunta de nós. Qual foi a lógica direta do destino? Direto ou destino, aí qual foi? Lima Kilo Bravo, quando possível, fala que vai estimar de pouso. Passar, por favor. Necessita de atendimento médico? Afirmativo, senhor. Estamos com a senhora aqui que precisa de auxílio. Ok, eles nos solicitaram aqui alguma informação a mais, tem alguma coisa especial, sintoma, alguma necessidade especial aqui para atendimento? Não, negativo, ele só estava com síndrome do pânico aqui, já tá bem, mas é só para ter um atendimento assim para ele chegar lá no dia. Ok, obrigado. Chanel 6312, pouso autorizado 0 vento 020 graus 59. Autorizado pouso, pista na 0, Chanel 6312. Chanel 3179, decolar 250, mantém a planta 040, controle 120, decimal 8. 208, mantém 04, mantém a planta 040, 379. 0, decola da 10, primeira curva de, à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5034, controle em 120, decimal 8. 400, mantendo a proa. Então, 3179, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, após 2000 pés, curva A, direita na proa 190, limite 17 milhas nessa proa. Após 2000 pés, proa 190, 17 milhas nessa proa, 3179. Pouca Caju, ok. Cliente, VIP 5384, obrigado. Corrigimento 4, número pronto, VIP 5384. Chama na pronta, VIP 5384. Ela é 6312, solo 52, vai livrar a direita, 1219, bom dia. Direita, 1219, bom dia, 3 horas.